Memorial, feliz decolagem. No 7, vento no 3, 0 graus, com 5 nós. Chiné 6212, solo 36, livre à direita, solo 121, decimal 9. November Alpha, decolador 37, curva esquerda, reporte na 200. Curva esquerda, apontará na terra 200, da 17 para Índia November Alpha. Alpha. Ocean 6212, boa noite, táxi via Alpha, primeira esquerda, via Kilo, até o pátio 3, remota 03. Índia November Alpha, na do vento no 7, pronto para girar a base. Gente, autorizado, reporte na final, Índia November Alpha. Reportar a final no 7, Índia November Alpha. Não, no 7, o Índia November Alpha. Gente, Índia November Alpha, livre toque remetido no 7, vento no 3, 0 graus, com 5 nós. Tem livre toque remetido no 7, o Índia November Alpha. Solo, Xenemia 2, no 2. Prossiga. Pelo sinalizador, você está andando para o MIG 3 aqui no Pátio 3, é isso mesmo? Afirmo, remoto 03 do Pátio 3. 8868 ILS, reporte realizado. Pela Zemberal, Papai RMT 841, curva esquerda, reporte na terra do vento da 17. Curva esquerda, reportará na terra do vento da 17, o Índia 90 Alfa. O Índia 90 Alfa está na perna do vento, cabeceira 17. Gente, o Índia 90 Alfa, siga para o setor norte, vai manter espera sobre a NMA com 360, aguardando para reingressar na final 17. Seguirá o setor norte, manterá a espera no 360, ela aguarda o Índia 90 Alfa. Uno 868, complete aproximação, chame torre, 1 a 1 de 95. Quando eu estou transmissão, está décima, não dá para entender nada. Complete aproximação, chame torre, 1 a 1 de 95, voo no 868. 895. Oi, Salvador, gol no 868, passando 0, baixando a base. Gol no 868, livre pouso na 1-0, vento 1, 3-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4. 3-0 com meia dúzia, é isso? Afirmo. Livre pouso na 1-0, gol no 868. Alfa, tem condições da presente, curva esquerda, ingressando na final no 7? Afirmo. Gente, reporte na final. Mandará na final, cabeceira no 7, ainda no Zero Alfa. November Alpha está na final de 3 milhas, cabeceira 1-7. Vente livre, toque emitido 1-7, vento 1-2-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0-4. Livre, toque remetida, cabeceira 1-7. 1-8-6-8, sola aos 4-8, livre à direita, sola 1-2-1 decimal 9. Direita, 2-9-8. Voo 1-8-6-8, boa noite, taxi via Alfa, reporta antes do taxi e Juliette. Alfa, chama de Juliette, boa noite. Autorizado, chama 6224, chama pronto para o táxi. Curiosidade, o balizamento da taxiway foi trocado, não? Ah, ok, as luzes foram trocadas aí por luzes de LED. Ah, tá, tá bem destacado agora, ficou muito bom, obrigado. Nada. Alfa, tocou em MTU 50, curva esquerda, reporte na perna do vento 1-7. Curva esquerda, reportará na perna do vento, cabeceira 1-7, o Índia 9 da Alfa. Índia November Alpha está na perna do vento, cabeceira 1-7. Gente, reporte para girar base, o Índia November Alpha. Portará girando base, o Índia November Alpha. Um 1-8-6-8 visual com foco S100 da Oxanã, no Pátio 1. Pelo. Após o início do táxi do mesmo, ingressa Juliette, portão 01, gol no 868. Após o Oxanã, está vindo para o 01, no 68. está girando base, cabeceira 17. Gente, repasse na final. Montará na final, Índia November Alpha. Torre, Índia November Alpha está na final, cabeceira 17. Livre toque remetida na 17, vento 30 graus com meia dúzia de nãs, altímetro no 0 no 4. Livre toque remetida, cabeceira 17 para o Índia November Alpha. Toma 8-1 a bordo, 1:50 de... Ocean 6224, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118-995, o ajuste no 0 no 4, tem um bom voo. 1014, direita na Índia, ponto de espera da 10, 118-95, 6224, uma boa noite. Alfa, tocou RMTO 54, para o próximo circuito pela direita, Índia November Alfa. Próximo circuito pela direita, o Índia November Alfa. Está repassando através da cabeceira no zero. Estará cruzando através da cabeceira 10, Índia November Alpha. Noite, 1234, me mantendo 0. Para a linha do Equador no 0, vento no 30 graus com meia dúzia de nós. Passando através da cabeceira 10. Gente, repasse na base, Índia November Alpha. Abordará na base o Índia November Alpha. Índia November Alpha vai girar a base pela direita, cabeceira 17. Gente, é passe na final, Índia November Alpha. Passará na final, o Índia November Alpha. November Alpha, livre toque remetido não no 7, vento 1, 20 graus com meia dúzia de 9, altímetro no 0 no 4. Livre toque remetido a cabeceira no 7 para o India November Alpha. Júnior 6224, decolado ao 58, controle 19.8, bom voo. 19.8 com controle, 6224, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 6224, passa 2000 na Pucajama. Oxenai 6224, contato com a demanda de colagem de 190, saída Pucajama. Pucajama, ascensão 190, 6224. November Alpha, Tucan remeteu ao 59, curva esquerda, forte na perna do vento, são no 7. Curva esquerda, apontará na perna do vento, cabeceira no 7, o India November Alpha. A gente reporte na base Índia November Alpha. Portará na base o Índia November Alpha. E o Índia November Alpha está girando base na cabeceira no 7. A gente reporte na final. Reportará na final o Índia November Alpha. India November Alpha está na final, cabeceira no 7. Gente, India November Alpha, livre toque remetida na 1 no 7, vento 1 no 0 graus com 5 nós, altímetro 1 no 0 no 4. Livre toque remeter, cabeceira no 7 para o India November Alpha. Correio remeteu 03, curva esquerda, reporte na perna do vento, tomo 7. Curva esquerda, reportará a perna do vento, cabeceira no 7, linha no federal. R6224, chame Centro Recife no 2685, alternado no 2545. Recife agora, 12685, antena 12545, 6224, uma boa noite. Índia November Alpha, agora ingressando perna do vento da cabeceira 17. Só para coordenação, se possível, solicitaria agora um toque arremetido 17, o próximo na 10 e um pouso final na 17. Gente, mais um na 17 então e o próximo na 10? Afirmativo, e logo em seguida o final na 17. Gente, repartirando base Índia November Alpha. Base 17, Índia November Alpha. União Federal está girando base, cabeceira no 7. Gente, União Federal, é a parte da final. Montará na final, União Federal. União Ribeirão fica na final, cabeceira 17. Gente, livre toque remetido na 17, vento 10 graus com 5 nós, altímetro 10 no 4. Livre toque remetida, cabeceira 17 para o Índio Ribeirão. Foi remeteu 08, da presente, curva à direita, reporte ingressão na final 10. Curva à direita, reportará na final da 10, Índia November Alpha. Na 2000, Salvador operando com a frequência 119.8. Foi o Índia Novembro Alfa, está na final, cabeceiro no 7. Confirmando o final no 0, Índia Novembro Alfa. Só corrigindo, final, cabeceiro 1. Gente, livre toque é emitido não no 0, vento 120 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre toque, cabeceira 10 para o Índia Novembro. Tocou e remeteu ao 1-2, curva à esquerda, reporte perna do vento da 1-0. Reportará a perna dentro da 1-0, o Índia Novembro Alfa. pela perna do vento, cabeceira 1-0. Tente Índio November Alpha, parte ingressando na final 1-7. Portará ingressando na final 1-7 o Índio November Alpha. Confirme sua posição atual. No momento, posição atual aí, posição 0, 6, 6. Gente, confirmando do portão 612 até o pátio 3, remota 03, é isso? Reporte base para final, Índio November Alpha. Reportará de base para final, Índio November Mike X-Ray Charlie na escuta. Confirmando a remota 3 do pátio 3 está ocupada. Entre em contato com a infraero, será a remota 1-0 do pátio 3. Autorizado, inicial reboque, na escuta permanente, reporte ao término no pátio 3. Reporte na final, Índio November Alpha. Cabeceira 1-7. Gente, Índio November Alpha, siga na final, aguardando autorização para pouso. Ela aguarda autorização para pouso, Índio November Alpha. Livre pouso na 1-7, vento 1-2-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso, cabeceira 1-7, Índio November Alpha. November Alpha, Solo 20, autorizado backtracker, pode te livrando parte de passo. Estabilizado no localizador, então 3126. Então 3126, completa final, cheque 3, torre 1118, decisão 95, a pouco. 3295, obrigado, 3126. Torre Salvador, 3126, estabilizado no localizador. 3126, reporte externo. Chama na externa, tá 3126. Frequência livre estacionar. Externo, baixada travada, 3126. 3126, livre pouso na 10, vento 120 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. 1-0-1-4, pouso autorizado no 0, tá 3-1-2-6. Portugal 020, boa noite, to Lisboa, flight level 350, red to copy. Ok, flight level 370, standby, Portugal 020. 126, solo 125, ele vai à direita, solo 12, um decimal 9. Bom, 1868, boa noite, Aracaju, nível 230, número 2 para cópia, aguardando. Fuca, Jamo, direto Aracaju. Então, 3126, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, taxiona 26, boa noite. Portugal 020, red to copy. Portugal 020, Salvador to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873, until Intel, after accordion flight plan rules, departure from runway 10, after left turn, Fuca departure and Zipar transition. Salvador departure frequency 119.8, squawk 5414, a Portugal 020. Call 020, correct, come back, right for push back and start. 1868, copia. Aracaju, nível 230, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Fuca, Jamo, após direto Aracaju, controle Salvador 119.8, aciona 516, 1868. Quatro no meia, portão 01, chama pronto, gol no 868. Gol no 170, boa noite, Campina Grande, nível 370, copia? Autorizado Campina Grande, nível 370, via Zulu 10 até Neuma, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda no perfil da subida Fuca, com transição Zipar. Frequência do controle 119.8, aciona 5417. Portão 03, a porta é pronta, gol 1170. Mike X-Ray Charlie, ciente do término do reboque no pátio 3, boa noite. Portugal 020, push back and start approved, come back to Redford, thanks.